O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti, e está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Internet, estamos começando aqui agora, nesse momento, mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Eu sou a Yasmin, estou aqui com o Miotti e, para celebrar esse Quem Quer Ser um Dinossauro especial DC Comics, nós vamos ativar o nosso superpoder. Super Gêmeos, ativar! Forma de um polvo! Forma de um cubo de gelo. Agora, o que, que vocês vão fazer com isso? Ninguém sabe, né? É quase um pornô japonês, cara. É mesmo. É quase um pornô japonês! Então, internet, fiquem com essa imagem no subconsciente de vocês e vamos apresentar aqui os nossos concorrentes. À minha esquerda, sendo linda e maravilhosa e pela primeira vez, Suelen Nastri! Eu sou linda e maravilhosa e eu não sei nada do DC. Suelen, dou-lhe um trato, Suelen. Olha que ela dá mesmo, hein, Suelen, cuidado aí. À minha direita, Denis Himura. Eu voltei. Agora é pra ficar, porque é aqui. Aí, galera, voltando aqui ao Jurassic Cast, de onde eu surgi na internet. É, e abandonou a gente. Abandonei não, eu estou nas sombras aí. Vocês que me abandonaram. E na minha frente, por último e não menos importante, Ayrton Neto. Aê! A sombra se trabalha melhor. Eita, que massa, segunda vez participando aqui deste maravilhoso podcast. Ai, que felicidade, cara. É como ganhar na loteria, maravilha. Então, Miotti, quais são os prêmios para esse Quem Quer Ser um Dinossauro especial DC Comics? O perdedor vai ganhar ingresso para o cinema e, se for a Suelen perdedora, ela pode ser sorteada de novo. O Denis e o Ayrton não podem mais. Agora só participam de novo se ganhar. Só no All Stars, meu chapa. Os ingressos que eu estou devendo, como eu já falei, estou começando a enviar, tá? Porque também tem um filme muito bosta aí, mas agora as coisas estão melhorando. O vencedor também vai ganhar os mesmos ingressos para o cinema e duas graphic novels da DC, uma do Batman e outra do Superman, oferecida pelo Brunão. Brunão, aquele que também desenvolveu a nossa pauta de hoje. Nossa, o Paulo ia adorar esses negócios, esses prêmios aí. Então vença pra eles! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. e você está ouvindo Jurassic Cast, o seu programa divertido na internet. Aquecido, todo mundo nervoso, todo mundo ansioso, vamos para o primeiro bloco de perguntas. Cada pergunta acertada você leva 10 pontos e cada pergunta errada você leva menos 5 pontos. Lembrando que você não é obrigado a responder. Esse bloco é em múltipla escolha para facilitar ainda mais de quem não sabe muito do que a gente está tratando aqui hoje. Primeira pergunta valendo 10 pontos. Em que herói o atleta Victor Stone se transformou? Letra A, átomo. Letra B, ciborgue. Letra C, nuclear. Ou letra D, gavião negro? Vamos começar pela Suelen. Suelen, qual foi a sua resposta? Átomo. Ayrton. Átomo. Denis. Ciborgue. E aí, Yasmin? Denis levou 10 pontos. Eu vou terminar esse troço muito negativo. Vamos lá, segunda pergunta. Que ator assinou o contrato para viver o papel de Adão Negro nos cinemas no próximo filme do Shazam? Vin Diesel, The Rock, o Dwayne Johnson, Jason Momoa ou Idris Elba? Ai, o Idris Elba é um armário delicioso. Começando pelo Dennis, qual a sua resposta? Ele é o produtor do filme e vai ser o Adão Negro, do Dwayne The Rock Johnson. Ayrton? The Rock. E a Suelen? Eu votei no Idris Elba porque ele é bonito. E aí, Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa, quem votou no The Rock Johnson ganhou 10 pontos. Aê, mais uma vez eu passei o Prost, maravilha. Vamos lá para a terceira pergunta. Qual dos atores a seguir já interpretou o Robin no cinema? Essa é fácil, hein? Letra A, Michael J. Fox. Letra B, Robert Wagner. Letra C, Chris O'Donnell. Ou letra D, Martin Short? Beleza, vamos lá. Dennis, qual a sua resposta? Chris O'Donnell fez o Dick Grayson no filme Batman e Robin. Ele tinha mais cara de Asa Noturna do que Robin, né? Ayrton? Chris O'Donnell. E Suelen? Chris O'Donnell. Esse filme eu vi. E aí, Yasmin? Todos ganharam 10 pontinhos na luta. Aí, sensacional. Agora eu tô com zero. Cara, o Robert Wagner tem 90 anos de idade, gente. Ganha vocês colocaram aí. É coisa do Brunão. Vamos lá, quarta pergunta. Segundo as histórias do Lanterna Verde, em que setor espacial está localizado o planeta Terra? Letra A, 0674. Letra B, 1781. Letra C, 2814. E letra D, 2515. Vamos começar então pelo Denis. O setor é o 2814, que é o que fica Via Láctea. Ayrton? Eu conheço pouco do Lanterna Verde. C. E a Suelen? No cantinho mais brega do universo, que é uma referência ao Guia dos Mochileiros da Galáxia. Sua resposta é essa mesmo, Suelen? É. Então tá bom. E aí, Yasmin? Quem respondeu letra C, 2814, ganhou 10 pontinhos. Yeah! Uhul, ratinho! Vamos lá agora para a quinta e última pergunta do primeiro bloco, o bloco de múltipla escolha. Entre as atrizes a seguir, qual interpretou o papel de Supergirl no filme do mesmo nome? Letra A, Mia Farrow. Letra B, Faye Dunaway. Letra C, Helen Hunt. Ou letra D, Ellen Slater. Qual a sua resposta, Suelen? A minha resposta é D, Ellen Slater. Não faço a menor ideia de quem é, então tá tudo bem. Ayrton? D. E o Dennis? É a D, Ellen Slater. Ela tá interpretando a mãe da Supergirl da série nova. Isso aí. Mas esse menino, gente, olha como sabe as coisas. Quem tá interpretando o pai da Supergirl é o Tim Kane, isso, que é o cara que fazia o Superman no Aventura de Lois e Clark. É a mesma coisa que fizeram com o Flash, que trouxeram o Flash antigo. O pai dele, né? Eu queria saber se na próxima pergunta fosse quem interpretou o pai da Supergirl na série nova. Aí eu ia ter que inventar outra pergunta. E aí, Yasmin, resposta certa? Resposta certa que respondeu a letra D, Helen Slater. Maravilhosa, Helen Slater. Maravilhosíssima. E com isso, finalizamos o primeiro bloco. Qual foi o resultado final desse primeiro bloco, Miotti? O Ayrton está com 35 pontos. Yes! O Dennis está com 50. E a Suelen está com 5. Podia ser pior, podia ser pior. Pelo menos não tá menos alguma coisa, né? Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Então vamos agora para a próxima categoria, a categoria que diferencia os homens dos garotos. No caso, Suelen, Mulher das Garotas, que é a pergunta de resposta única. Não teremos múltipla escolha, vai ser tudo do jeito que está escrito aqui. Primeira pergunta valendo 20 pontos. Se errar, menos 10. Se errar, menos 10. Também não é obrigatório responder. Qual o nome do ator que faz o pai da Supergirl? Se fosse, eu dava na tua cara, eu ia até São Paulo. Segundo os quadrinhos do Batman, qual o nome do assassino de Martha e Thomas Wayne? Ayrton. I don't know. Não respondeu, não sabe. Dennis, qual a sua resposta? Minha resposta é Joy Chill. Isso, Ellen? Tony Stark, porque eu sei muito do que eu tô falando. Porque tem tudo a ver, né? Tudo! É inclusive a mesma empresa. Mulher, tá tão errada essa resposta de um jeito que eu não vou nem falar nada. E aí, Yasmin? Resposta correta, resposta Joy Chill. Ele foi o assassino de Martha e Thomas Wayne. Segunda pergunta, qual era o nome da revista onde apareceu pela primeira vez o personagem Lanterna Verde original? Eita, agora você gostei, viu? Começando pela Suelen, qual a sua resposta? A minha resposta é Revista Cláudia! E o Ayrton? DC Comics número 51. E o Dennis? É a All American Comics, que era o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, que ele nem era um lanterna, né? Ele só tinha um anel com poder verde e ele tinha uma fraqueza à madeira. Ele era fraco ao pau. Pela resposta super bem detalhada e descrita, a gente pode saber que o Dennis ganhou os 20 pontos, né? E a resposta correta é All American Comics, apesar de que, se ele tivesse aparecido na Cloud, ia ter sido muito genial. Terceira pergunta. Em que ano foi publicado a história do casamento do Superman? Ayrton? Começando pela Suelen. 1985. Ayrton. 1981. E o Denis? 98. E aí, Yasmin? Olha, e aí que o Denis não acertou. Olha só, gente, que impressionante. Rasga sua carteirinha de fã e joga fora, mano. O ano que foi publicada a história do casamento do Super-Homem foi 1996. Quarta pergunta. Essa aqui eu quero ver, hein? Cite todos os vilões que já apareceram nos filmes do Batman no cinema. Vou começar pelo Dennis. Vai lá. Coringa, Mulher-Gato, Mr. Freeze, Era Venenosa, Bane, Pinguim, Charada, Duas Caras, Espantalho, House Al Ghul e Talia Al Ghul. Ayrton? Pinguim, Mulher-Gato, Eva Venenosa, Bane, Duas Caras, Espantalho, Coringa, Mr. Freeze e Charada. Suelen. Ah, eu lembrei do Pinguim, Coringa, Charada, Mr. Freeze, Era Venenosa e o Bane. E aí, Yasmin? E aí que ninguém conseguiu acertar todos os vilões que o Bruno escreveu aqui na pauta. Faltou um para o Denis, Carmine Falcone. Então, todo mundo fica com menos 10 pontos. Quinta pergunta, cite todos os atores que já viveram o Super-Homem. Vamos começar com a Suelen. Eu só lembro do Christopher Reeve, gente. Ayrton. Eu lembro do Christopher Reeve e do novo agora. Dennis. Kirk Allen, que foi o dos 50, que depois teve o Reeves, que fez as aventuras, depois teve o Bob Holliday, que foi só peça. O Christopher Reeve, que foram dos filmes clássicos. A gente teve a do Superboy, que era o Newton. Depois teve o Christopher, que foi de aventura também do Superboy. Aí veio o Jim Kane, que eu já citei aqui antes. E aí teve o Tom Welling, que era o Smallville. O Brandon Routh, que virou o Átomo agora no Legends of Tomorrow. E teve o Henry Cavill. Yasmin. Bateu aqui, Miotti. Com certeza. Um ator que não interpretou Superman, mas interpretou um outro ator que interpretou Superman, é o nosso querido Batman atual. O Ben Affleck. Ben Affleck interpretou George Rivers no Hollywoodland. Pode dizer que o cara já foi o Superman e agora vai ser o Batman. Então vamos fechar essa zoeira e Miotti, diga qual ficou o placar nesse segundo bloco. O Ayrton está com menos 5, o Dennis está com 90 e a Suelen está com menos 45. Era para mim estar com mais pontos, só que eu fui roubado por Brunão, que inventou de colocar Carmine Falcone. Eu vou mudar meu nome no Twitter para Carmine Falcone. E vai ficar atormentando o Brunão, dizendo: ei, cara, eu não sou o vilão do Batman, não, cara. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Então vamos agora pro bloco favorito do Miotti, o bloco de trilhas sonoras. Que está muito fácil. Mamão com Sugar. Sugar! Vocês vão ter que acertar o nome do filme, série ou animação que toca essa trilha, o nome da música e quem está cantando ou o autor. Quem acertar os três ganha 30 pontos. Cada resposta certa, 10 pontos. E não perde nada, você pode chutar à vontade. Primeira música, 40 segundos. aqui, quando tocava essa música, eu sabia que era pra mudar de canal. Que isso, Yasmin? Não fala coisa dessa. Suportava, cara. Não fala coisa dessa. Eu não suportava, desculpa, meu. Suelen, sua resposta. Smallville. Ayrton. Smallville 2002. 2002 é o quê? O ano. O é? Que ano, rapaz? É o... Eu só sei que é do Smallville, eu não lembro quem canta, nem a música. Denis? A música é Save Me, a banda é RM0 e é de Pequenópolis. Beleza, Yasmin? Está correto, Smallville, Save Me, do RM0. Segunda música, vamos lá. Cantando essa música? Não. Gente, é muito genial. E o Miotti vai linkar no post, porque é muito fofinho. Suelen. As Super Aventuras do Batman Feira da Fruta. Puta merda. Tá, como referência eu dou 10 pontos. Ayrton? Batman 66 e tema de Batman. Por que você tá continuando colocando um ano de produção nas coisas? Eu gosto. Denis. Eu coloquei o Batman Team, né, que é o tema do Batman, e o Neil Heft, que foi o cara que fez pro Batman velho lá. E aí, Yasmin? Quem respondeu o tema do Batman, da série do Batman dos anos 60, composta pelo Neil Heft, ganhou 30 pontinhos. Terceira música. Ai, se alguém falar que é ruim. Vamos lá começar com o Ayrton. Superman, John Williams? Suelen. Essa música ruim aí, eu coloquei Super-Homem e tema. Menos 13 pontos pra ela. Eu achava que quem chutava nessa categoria não perdia ponto, hein? E Dennis? A música é o tema de As Aventuras de Lois e Clark e é o Keith Schenck que fazia ela. E aí, Yasmin? O tema principal das Aventuras de Lois e Clark, mas é o Jay Gruska. Essa aqui eu quero ver agora, hein? Essa é a minha música favorita. Eu escuto, eu me arrepio todinha. É muito boa mesmo. Valendo. Suelen? Ai, não coloquei nada, Miotti. Tô com preguiça já. Aí eu tô. Batman Animated Series de 92, a abertura oficial, e foi composta pelo Danny Elfman que compôs a trilha sonora do Batman de 89. Dennis? É, eu coloquei o Danny Elfman, que tinha realmente feito o tema da série animada do Master Chasers. Yasmin? É, o tema principal da série animada do Batman. Ui! Na pauta, feita por Brunão. Não, essa da trilha fui eu. Shirley Walker escreveu essa música. O tema original do filme é do Danny Elfman. O Danny Elfman está participando da produção musical. A composição do tema animado é da Shirley Walker. Agora a última música. A última música, quem escuta o Jurassic Cast vai saber, pelo amor de Deus, porque não tem nem não nem é possível. Não, você não precisa escutar o Jurassic Cast, tem que escutar a vida. A vida. Valendo. Beleza, parem de chorar. Ayrton, começa com você. Cara, eu errei, tenho certeza, cara. Eu botei a morte do Superman em funeral. Por quê? Nossa, cara, senhora, brother. Dennis. Essa é o Homem Solitário, que é a música do Incrível Hulk, quando ele vai embora, sempre triste, toca essa música de choro. E a Suelen? Coloquei Hulk. E Yasmin, resposta. A música é The Lonely Man, tema do Incrível Hulk, e foi composta pelo Joey Harnell. Nossa, o Paulo vai querer me matar a hora que ele ouvir. Se no Vingadores 2, na hora que o Hulk tá lá no avião indo embora, se tocar essa música, eu ia urrar no cinema e falar que é o melhor filme do mundo. Cara, ia ser perfeito se tocasse essa música naquela hora. Ia ser mesmo. Ia ser genial. Miotti, como ficou o placar no final desse terceiro bloco? Então, a Ayrton tá com 45. O Dennis tá com 210. E a Sueli está com menos 15. Olha, melhorei, gente. Olha, tá ótimo. Sucesso, todo mundo feliz, todo mundo bem. Tamo ótimo aqui. Não, eu não tô feliz porque eu pedi há uma hora. Minha espinha ainda não chegou. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast. Cine, seja um dos nossos patrões. Eu sei que o final meio que já está traçado. Sério, Yasmin? Acho que não, hein? Tá aberto esse placar aí, gente. E se eu errar? Mesmo assim. Mas eu quero que vocês mantenham o espírito esportivo e juntem-se a mim e ao Miotti para o quarto e último bloco, que é a pergunta surpresa. Estão preparados para a pergunta surpresa? Estamos, capitão. Sabendo que eu e o Miotti, nós temos um único action figure da DC cada. Qual é o personagem do meu action figure? Qual é o personagem do action figure do Miotti? O meu é fácil, viu, gente? Agora o da Yasmin. Vamos lá. Sueli, qual foi a sua resposta? Miotti tem o Superman e a Yasmin tem o Batman. Ayrton? Você tem o Superman, já que você gosta dele, né? E a Yasmin tem a Mulher Gato, por causa dos gatinhos. E o Dennis? O Miotti, eu tinha colocado que ele tinha um Hot Toys do Superman e a Yasmin tinha o Batman. E aí, Yasmin? E aí que todo mundo te conhece muito bem, Miotti. Todo mundo vê os vídeos, na verdade, né? Sim, mas o meu também está nos vídeos. Um véio de vingança. Miudinho. Ah, que da hora. Nossa, é verdade. Eu acho que você já mostrou isso uma vez, não é? Sim, nos vídeos está ele lá, acompanhado no meu ladinho. Então, Miotti, como ficou o resultado final do Quem Quer Ser o Dinossauro Especial DC Comics? A Sueli ficou com menos 40, o Ayrton ficou com 20 e o grande campeão ficou o Dennis com 185. Seu jabá, você como grande campeão, quer mandar um beijo pra quem? Quer dizer que faz o quê? Fala aí, cara, o momento é seu. Ah, obrigado, gente, obrigado pelo convite. Pra quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo nas sombras do Jurassicast, cuidando de toda a parte de notícia lá no Facebook, cuidando das páginas e afins. E hoje eu trabalho lá com República Pop. A gente faz conteúdo diverso de entretenimento, de cultura pop em geral, né? Filme, música, quadrinhos. Então quem puder conhecer lá é republicapop.com.br, República com K, tá? Ayrton, e você? Queria que tivesse sido a Melina apresentando? Queria, né? Não, você também é bonita. Eu ouvi o Jurassic Park do Pequena Sereia esses dias aí pra trás e eu achei da hora. Foi Bega Lovax foda. Eu tô lá na minha igreja pequena, protestante lá em homenagem a Mussu, meu avô. Fiz alguns reviews sobre alguns filmes perturbadores, como o Saló, 120 Dias de Sodoma. Oh, isso é mesmo. E eu gostaria que vocês, ouvintes do Jurassic Cast, acessassem lá. Eu tô tendo bastante retorno bacana, né? Achei que não fosse ter. Os posts tá saindo meio assim, naquela coisa lentidão por conta da faculdade, mas agora com a Páscoa vai ter bastante coisa sagrada, né? Vai ser muito da hora. Também vou fazer o meu review do filme do Batman, né? Que também vou assistir quarta-feira. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vocês são os amores. Que é isso, a gente agradece todos vocês. E a Suelen, que perdeu, mas tudo bem, porque a função dela é ser linda num podcast. Quer mandar um beijo pra alguém, Sussu? Queria mandar um beijo pro Paulo, que vai morrer de vergonha de mim. E um beijo pra vocês, gente. Yasmin, que é linda, minha amiga, adoro. Ah! E o Miotti. E o Brunão, que é maravilhoso também. E, gente, sejam patrons do Jurassic Cast. É um dinheiro bem investido, Suelen? Ai, muito! Nossa, gente, fiz amigos ótimos. Amigos maravilhosos, Diego, Valdir, Flodoaldo, todos os meus amigos lindos lá, o Arthur. E é sempre muito, muito divertido. E a gente sempre brinca e se diverte bastante, briga também, o que é sempre super legal quando sai briga. É ótimo. Deixar bem claro que já teve uma conversa do tipo num outro podcast aí, que foi do Quem Quer Ser Dinossauro, que eu acho que foi o Xaxá que ganhou, né, Miotti? Foi, isso. Um e-mail comentando acerca de que o podcast tinha sido armado pra que ele ganhasse. Não tem nada de armação, gente. Grande parte das respostas que eu sei aqui é que eu estou há duas semanas fazendo pauta e fazendo afins de Batman, de Superman, de Flash, de tudo que é da DC por causa do filme que tá vindo agora. E também essa é a razão pela qual nós fizemos esse Quem Quer Ser o Dinossauro Especial. Sim, então é um ponto assim, só pra tirar qualquer dúvida da galera, pra não gerar nenhum tipo de problema de alguém achar qualquer coisa diferente, entendeu? Não, ainda mais que eu mandei e-mail pra todo mundo que tá faltando de participar ainda. Inclusive pra mim. Claro, você também tá lá na lista, né? E eu só tô aqui porque faltaram. É, tinha outra pessoa pra vir que estava inscrita na pauta da DC, mas não pôde. Porque os outros que estavam também na reserva colocaram que queriam da Marvel, que vai ser do mês que vem. Então é isso, internet. Esse foi o Quem Quer Ser um Dinossauro Especial DC Comics. Fiquem ligados no próximo mês pro Quem Quer Ser um Dinossauro Especial Marvel Comics. Beijo, cheiro, queijo. Até a próxima. E Super Gêmeos desativar agora, né? Ah, é. Forma de uma pessoa. Tchau, tchau. Chama a Yasmin. Então, Miotti, como ficou este derradeiro... Perdoe. Vou começar tudo de novo, porque só fiquei falando bosta. Então, no final desse... Caralho! Respira, respira! Então, Miotti, como ficou no... Cacete! Não vai ter isso, não vai ter. Segura na minha mão! Então eu me fodo aqui na edição, pode deixar. Isso aí, Miotti, vai lá, trabalha. Você paga pra isso, né, Sueli? Então pronto. É mesmo, né? A Sueli devia ganhar automaticamente, porque não, ela não, paga. Não, não, não. Não tem dessa jeito. Fica quieto, Yasmin. Já deu, hein, Sueli? Já, já. Vai responder ou não vai? Eu respondi, ah, caramba. Ah, foi aqui, no FIFA, mal. Ih, tá todo mundo viajando. Cadê o Brunão no meu WhatsApp aqui? Pera, não, vem falar mais. Isso não. Mas tem um programa do Jurassic Cast que eu escuto, tipo, toda semana, é o do Top Gun. Top Gun é muito bom. Eu também, é muito bom, cara. Toda semana eu tenho que tirar um momentinho do meu dia e escutar isso aí, eu fico mais feliz. Posso dar uma resposta zoada? Mulher, são teus pontos. Você tá pagando, você faz o que você quiser. É. Ah, não. Não, o quê? Que Carmine Falcone? Você acha que mafioso é vilão? E não é vilão, não? No Batman Begins ele é vilão. Carmine Falcone, ele é um mafioso. Você não pode considerar ele um vilão do Batman. Denis, xinga muito no Twitter. Não, eu só lembro de dois do Superman, eu não gosto muito do Superman. Vai perder. Nossa, comprou uma briga com o Miotti agora, que nossa senhora. Vai ficar em último. O Miotti vai te chicotear até cair o sabão da tua mão. Não, cara, eu gosto do Superman do soviético lá, o... Entre o martelo e a foice. Entre a foice e o martelo, sabe nem dizer direito, não, né? Yasmin, agora que todo mundo foi embora... Ninguém percebeu, né? Pois é. Puta merda. Eu achava que alguém ia se tocar, mas ninguém se tocou. Que coisa. Eu quero ver se algum ouvinte vai se tocar também. É provável que alguém se toque antes de escutar os extras. Vai chegar assim e vai começar a criticar lá. Como é que vocês fazem isso? Não sei o quê. Vocês são idiota? Não é isso aqui, não? Não sei o quê. Não vamos falar o que é, não. Deixa o pessoal se tocar mesmo. Vai ser irado. Né? Só de sacanagem. Gente, mas eu tô muito impressionada. Eu achei que, principalmente o Denis, cara. O Denis era pra ter se tocado. Pois é. Eu até falei... E ninguém se tocou. Não, Miotti, para de falar agora, senão tu tá dando dicas demais pra quem está escutando. Tá bipado isso que eu falei agora. Então, ouvintes, rolou uma pegadinha durante o programa e a gente quer ver quem é que vai se tocar. Quem é que se tocou, vai lá no site, clica lá na opção contato e manda um e-mail por lá. E no mês de Batman vs Superman, nada melhor do que homenagear nossos patrons e padrinhos com heróis e vilões da DC. Alexandre Teixeira é o Lex Luthor. A Ana Carolina Martins é a Batgirl. Andrea é a Zaina em forma de águia. O Arthur Jaime Silva Bonifácio é o Ciborgue. Esse é Titã, hein? E o Carlos Leão Guimarães de Alvarenga é o Besouro Azul. Carolina Tchau, Mulher Gavião. Melhor personagem. Cláudio Capite, Valério Brito Ferreira, é o Lanterna Verde, mas o do Hal Jordan, viu? O Daniel Alexandre Moreira é o Aquaman. O Daniel Caixeta é o Caçador de Marte, John, melhor personagem. Todos são melhores personagens pra você, né? Não, melhor personagem feminino e melhor personagem masculino. Daniel Pascoal de Souza é o Átomo. A Daiane Baraldi é a Gelo. Devanir de Souza Júnior, Mutano. Diego Jorge Alves Borges é o Chefe Apache. Esse é classicão. Eduardo Gurgel é o Robin. E o Eldes? Ah, é o Superman. Olha aí. Eliezer Souza, Shazam. E o Emílio Mansur é o Flash. Felipe Aluoto é o Homem Animal. Giovanni Soares Anon é o Maxwell Lor. Gustavo Zelelé é o Darkseid. Ó. E o Gustavo Enman é o Arqueiro Verde. O Gustavo Faria ficou com Zan, forma de balde de água. Super Gêmeos ativar, né? E o Gutenberg Lima dos Santos é o Gladiador Dourado. Hélio Longoni Plautz Jr. é o Monstro do Pântano. E o Hélio Paiva Neto é o Lobo. Olha, esse aí é poderoso, hein? Henrique Carlos Diniz, Gavião Negro. E o Hugo Costa, é o Macaco Glick. Jean Carlos Kank é o Samurai. Janabe Teixeira é o Dr. Luz. Ai, Ladino Maia, você é o Lanterna Verde, só que você é o Kilo Wog. O Lauro é o Capitão Frio. A Lise Laganar. Mamãe do Brunão? A Mulher Maravilha, hein? O Lucas Dias de Freitas é o Pistoleiro. Márcio Machado Matos, nosso 3M, é o Lanterna Verde, só que é o Gnorte. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas. É o Nuclear. Matheus Belo, Calibac. A Patrícia Quintas é a Supergirl. Supergirl. Supergirl e ficou. Paulo Roberto Libardi. Ele é o Alfred Pennyworth. Alfred? Felipe Correia é o Comissário Gordon. Everyone! Rio Geek Store, loja de colecionáveis. Com um nome desse só podia ser o Batman. O Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque é o detetive Harvey Bullock. Rodolfo Bianchi da Costa, Constantine. O Rodrigo Vaz, olha, esse é do mal, ele é o Brainiac. A Suelen Nastri é a Fogo. A Fogo é brasileira, hein? Olha aí. E chamativa, tinha que ser a Suelen mesmo. O Thiago Fernandes é o Flash Reverso. Thiago Oliveira Martins Costa Luz é o Coringa. O Thiago Vasconcelo Ferrato é o Crocodilo. Valdir Fumeme Júnior é o Vingador Fantasma. O Vitor Dutra Freire é o Lanterna Verde, do Guy Gardner. O Wanderson Barbosa é o Perry White. E o Wesley Samp é o Homem Elástico. Agradecemos a esses e a todos nossos patrões pelo apoio que têm nos dado. E Marvel que nada, o negócio é descer.